Fala galera, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao DGCast diretamente do Centro Universitário Barão de Mauá, em Ribeirão Preto, São Paulo. Eu sou Alberto GP Oliveira e estou aqui hoje com uma galera gigante aqui, né? Quero chamar aí a apresentar para vocês, chamar quem está participando, depois vocês se apresentam rapidamente para o nosso público, tudo bem? Então estamos aqui hoje com a Jéssica. Oi, tudo bem? Jéssica Gouveia. Tudo bem, Jéssica? Tudo bem. Estamos aqui também com a professora Denise Arruda. Olá. Estamos com a professora Débora Diniz. Oi, tudo bom? Então, estamos com o Hugo. Olá, pessoal. Senhor Milton. Olá, pessoal. Tem nome de designer e é designer. E o professor Paulo Nabas. Beleza, Paulo? Beleza, pessoal. A gente está aqui hoje no DGCast número 26. E a gente vai falar sobre a primeira semana integrada de tecnologia da Barão de Mauá. Certo? Então a gente trouxe essa galera toda aqui, eles são da organização do evento e vão falar um pouquinho mais sobre cada uma das atividades que irão acontecer, como que faz para se inscrever, local, dia, data, hora, etc, etc, etc, site, evento no Facebook e tudo mais. Certo, galera? Antes da gente começar, eu vou ter uns recadinhos para passar aqui para o pessoal. Um é que a gente tem uma novidade, que a partir... dessa semana, a gente está começando a publicar alguns artigos lá no site do DGCast, no dgcast.com.br. Quando o DGCast começou lá em 2013, o DGCast já é um senhorzinho de idade já, né? Não parece, mas já faz aí quase 4 anos que a gente está na ativa. A ideia era fazer tanto o podcast como também escrever artigos e resenhas no nosso site. Aí, com o passar do tempo, a gente acabou se dedicando mais ao podcast mesmo, mas agora... eu estou ministrando uma disciplina de produção de textos aqui no curso de design gráfico e aí o pessoal tem produzido algumas coisas bem legais por lá e a gente vai publicar alguns desses textos produzidos. São alunos do primeiro semestre do curso de design gráfico aqui da Barão e alguns desses foram selecionados e serão publicados lá no site do DGCast. Então, a partir dessa semana já, então, esse programa está indo ao ar no dia 4 de maio de 2017. Se você entrar lá no site, você já vai ver o primeiro artigo, que é da Tatiana, e que é um soco no baço e no fígado, que a gente critica muito a internet, que a internet tem muita baboseira, né, que não tem nada que preste, mas quem faz a internet? Somos nós, né? Então ela dá essa provocada aí, é bem legal o artigo, e aí semanalmente a gente vai publicar alguns outros artigos lá no nosso site também. Então fica ligado aí que a gente vai começar, além dos programas, também voltar com a publicação de textos no nosso site. E dizer que se você tem alguma coisa para acrescentar aos programas, você pode comentar lá no site, nos posts no Facebook, no Twitter, pode mandar e-mail e também pode qualificar a gente lá no iTunes, dando 5 estrelinhas ou quantas você acha que a gente merece. Vamos pro programa então, pessoal? Então, antes da gente começar a conversar sobre a semana, eu vou pedir para cada um se apresentar brevemente, falar um pouco da sua formação, área de atuação, histórico profissional. Não precisa se alongar muito, mas só para o pessoal conhecer. Então, vamos começar a mesma ordem de apresentação. Jéssica. Oi, meu nome é Jéssica Gouveia. Eu sou aluna da Ciência da Computação aqui do Centro Universitário Barão de Mauá. Eu trabalho com análise e planejamento. E estou participando da Semana Integrada da Tecnologia. Legal, você está como representante dos alunos da Ciência da Computação, certo? Estamos aqui também com a professora Denise. Olá, pessoal, eu sou a professora Denise. Eu sou física, mas atuo como matemática e... Eu sou física, mas eu sou sã, né? Sim, também. Trabalho mais com computação e matemática. Sou professora dos cursos de análise e desenvolvimento de sistemas, ciência da computação e engenharia ambiental, aqui na Barão de Mauá. Legal. Débora? Eu sou a Débora. Eu sou coordenadora do curso de Ciência da Computação e dou aula, também ADS em Computação. ADS é Análise e Desenvolvimento de Sistemas, muito bem. Daqui da Barão. E estamos aí lançando mais uma semana de tecnologia. Na verdade, a primeira semana integrada agora. É, isso é uma coisa que é legal a gente explicar, né, Débora? Que essa é a primeira semana integrada, mas já teve outras semanas de tecnologia aqui na Barão, né? Isso. Na verdade, o curso de ciência da computação é meio antigo aqui já. E os novos cursos, né, de análise e desenvolvimento de sistemas, jogos digitais e design gráfico vieram surgindo agora, faz... 5 anos que tem os cursos? Faz 5 anos, né, Paulo? Acho que é 6 anos. 5, 6 anos. É, 2011 é a primeira turma, né? A ciência da computação já tem 17 anos. Então é meio antigo. Já temos 17 semanas de ciência da computação. E Caramba. Essa é a primeira integrada. Ah, muito legal. Hugo? Ó, pessoal, antes eu quero explicar que a gente está com poucos microfones aqui no nosso... estúdio, né? Então a gente tá passando os microfones aqui de mão em mão, por isso às vezes vai ter uma demorinha aí, mas vocês não reparem não. Hugo, por favor, faça as honras. Boa noite, meu nome é Hugo, sou aluno de jogos digitais, estou no 5º semestre aqui da instituição Barão de Mauá. Eu sou representante da turma de jogos do 5º semestre e eu tô aqui junto com o pessoal, eles me convidaram, tô aqui participando com eles. E o Milton, que não é o Glazer... É, aqui é o Milton César, na verdade. Eu sou aluno de design gráfico, estou no 3º semestre. Ainda não atuo na área, eu trabalho numa distribuidora de material médico. Estou aqui para ajudar. O Milton faz parte da equipe que desenvolveu o logo e a identidade visual da semana, certo? Sim, Milton? O meu grupo chama Grupo Apollo. Fomos nós que desenvolvemos o logo e a camiseta que será usada na semana. Ah, legal. E aí já a gente conversa um pouco mais sobre isso. E o Paulo, que já é da casa aqui, né, Paulo? Mas... É, eu já sou velho conhecido aqui do DGCast. Visita recorrente. É, eu preciso me apresentar. De novo? Ah, faz um breve mini bio aí. Tá, eu dou aula na Barão desde 2007, comecei no audiovisual, atualmente eu tô nos cursos de jogos digitais e design gráfico e também tô participando aí da organização do evento da Semana Integrada. Legal. A gente tá aqui também com o Emerson Stark, ele veio aqui, né, a gente, com essa dificuldade do microfone, a gente tá aí, mas o Emerson vai dar um alô aí também para vocês. E aí, Emerson, tudo bem? E aí, pessoal, tudo bem? O Emerson, que como vocês sabem, é um membro do DGCast, né? Tem participado dos programas aqui com a gente. E hoje a gente vai... tá com esse timão aqui, né, Emerson? Um time bem bacana e o assunto de hoje vai interessar muito a gente também. É, legal. E aí a gente vai começar... Então vamos começar falando sobre a semana. Vou pedir... pode ser a Denise, vamos falar. Você já começou falando, né, da história... Desculpa, a Débora começou falando da história da semana, né? Mas essa é a primeira semana integrada. Pode ser a Débora, então, Débora, você fala, porque a gente teve outra semana de tecnologia, mas essa é uma semana integrada. Então, essa que é uma semana integrada. Essa ideia da semana integrada? A semana integrada é justamente fazer a integração dos cursos de tecnologia da Barão de Mauá. Então, é ciência da computação, jogos digitais, análise e desenvolvimento de sistemas e design gráfico. Todos eles tendo atividades sendo desenvolvidas na semana, nessa única semana, dessa semana que vem já. Legal, e aí, então, a gente está mantendo o mistério da data aqui, mas já podemos divulgar, ah, né? Desculpa. Quando que vai ser a semana? A semana vai ser de 8 a 12, semana que vem já. É, de 8 de maio a 12, de maio, de maio, segunda a quinta, né, da semana que vem. Segunda a sexta. De segunda a sexta. Segunda a sexta, desculpa, é que na sexta-feira não é aqui na Barão, né? Vai ser lá na FENAC do Ribeirão Shopping. Mas então tem a semana inteira de atividades, né? E como é que faz para se inscrever? Quem se interessar, a gente abriu para os alunos e para o público externo também. Pode entrar no site da Barão de Mauá através do banner. Vai ter um link lá que leva direto para a inscrição. Vai gerar um boleto. R$10, né? R$10 para visita. Isso, R$10 para alunos e estudantes da Barão. E público externo, R$30. Legal. E as vagas são limitadas, né? Sim. Então tem que entrar lá no site. A gente fez um evento também no Facebook, né? Criamos um evento hoje também no Facebook para divulgação. A gente vai divulgar as novidades lá e assuntos extras que a gente não colocou na programação, né? Alguns vídeos, alguns posts relacionados aí ao assunto a gente vai colocar lá na página do evento também. Então quem quiser acompanhar vai lá na página do evento no Facebook. Diz que vai comparecer, né, e fica acompanhando as novidades lá. Exato. Nabas, deixa eu te perguntar. Alunos de outras entidades podem participar do evento? Sim, como público externo. Está liberado. Está com uma atividade complementar? Eu acho que a gente consegue certificado, né? Depois deixa o nome e a gente vai emitir certificado para todos os participantes. Legal, então acho que a gente pode começar a falar da programação da semana, né? Começando no dia 8, segunda-feira, a gente tem a abertura oficial às 7h15 e aí logo depois a gente tem uma palestra, workshop, realidade virtual e aumentada com o Alexandre Calil. Quem quer falar um pouco mais sobre esse evento aí? Hugo, vamos lá, Hugo. Então, a gente teve algumas semanas, quase praticamente um mês, dois meses atrás, a gente foi num encontro com o Alexandre Calil. Inclusive ele participou aqui do último programa do DGCast, foi com o Alexandre sobre realidade virtual. Sim, onde ele apresentou pra gente a realidade virtual, né? A instituição Barão, ela ofereceu pra gente visitar ele, né? E verificar essa palestra que ele tava fazendo lá no Supera Park. Ele fez um meetup, né? Sim. Onde logo em seguida a gente achou interessante, eu e a Larissa, os representantes, né? A gente convidou ele, a gente conversou com o Guilherme, convidamos ele pra vir participar aqui, né? Porque a realidade virtual é uma coisa muito interessante, creio que para todos os cursos, não só para jogos. Sim. O pessoal de design, que tem uma parte de desenho que dá para fazer, modelagem, né? O pessoal de ciência da computação é muito interessante também, creio que para todo mundo é uma... Será uma coisa bem, bem chamativa para todos os alunos e para pessoal de fora também. E é legal que o Alexandre, ele é fera, né, no assunto. Sim. E ele não só vai falar um pouco sobre realidade virtual aumentada, como ele vai montar aqui uma experiência para o pessoal. Sim. Também poder... eu falo brincar, né, parece pejorativo, mas o pessoal poder ter justamente a experiência da imersão que a realidade virtual causa, né? Não sei se vai ser exatamente igual o que foi feito lá no Supera Park, porém tem diversas experiências possíveis de serem feitas, seja, digamos, jogos, como uma arte que você pode fazer, uma arte interativa que você pode desenhar lá, você pode ir montando. Muito legal. Aí depois da palestra vai ter um coffee break, muito chique, né? Vocês são muito chiques, pessoal. Tem coffee break no evento. E aí depois, às 9h30, vai ter o lançamento do Hackathon, Game Jam e Torneio de Games, que aí é somente pro público interno. Quem que pode explicar um pouco mais pra gente? Que essa é uma parte que eu particularmente acho muito interessante do evento, né? Essas três atividades. E aí queria que vocês explicassem um pouco mais. O que é esse tal de hackathon aí, gente? O hackathon é como se fosse... Eles vão dar um problema. É mais voltado pro pessoal de análise e desenvolvimento de sistemas, ciência da computação. Eles vão dar um problema pra gente e a gente vai programar a solução. Então vocês precisam desenvolver uma solução baseada num problema que será apresentado ali na hora, é isso? Isso vocês mesmo. Vocês não sabem o que é? Não, nós vai não ser sabemos. Passado ali na hora. Vai ser passado na hora e todo mundo vai começar a desenvolver a solução, porque vai ser dado. Legal. Apesar disso, que ela falou que é mais voltado, mas as outras áreas podem participar também, porque de repente você consegue, eles conseguem programar, você pode desenvolver uma interface ali, o pessoal o próprio pessoal de jogos ou mesmo o pessoal de design também, que quiser participar, também é válido. Eu acho que é bem válido participar, né? E vou falar aqui, porque a gente tem partido nas nossas matrizes curriculares dessa abordagem multidisciplinar. Exato, né, exato. Que não adianta você querer programar alguma coisa se você não pensar como que vai ser a interface visual disso, ou como que isso vai funcionar bem para quem estiver usando. Então, o pessoal de design que gosta dessa área digital, né, tem aí um prato cheio para uma experiência para poder desenvolver, né? O game, ele vai ser em equipes, ele vai ser em formato de equipe, vai ser individual. Você tá falando que é a Game Jam, né? Tem a Game Jam e que o outra, que também. É outra atividade. Em equipe, dá pra falar, não? todas essas atividades, o Hackathon, o Game Jam e os torneios de... O torneio de games não, né? Aí é individual, mas... Depende do jogo, pode ser em equipe. Mas o Hackathon e o Game Jam são em equipes. Então o pessoal vai formar as equipes lá na hora também, sim, né? Sim, e a equipe pode ser mesmo multidisciplinar, integrada pra até... definir melhor a nossa semana, que é integrado. Enriquecer, né? Até o resultado, né? E aí, o Game Jam, o que é o Game Jam? E qual que é a diferença do torneio de games aqui? tô confuso, Hugo. Então, explica a questão do torneio de games seria um momento mais contraído pro pessoal se divertir em conjunto, com diversos jogos que a gente vai propor, né, no dia, que seria jogos de luta, futebol, FPS, MOBAs, que o pessoal vai poder participar, vai se inscrever nesse primeiro dia. Dependendo do jogo, pode ser times ou individual, referente ao jogo. E a Game Jam seria uma... O pessoal, ele vai se propor a fazer... A montar um joguinho, né? Pra apresentar pro pessoal. Assim, não necessariamente... Tipo, pode ser tanto individual quanto em grupo. Não tem que ser necessariamente todo mundo, tipo, só pessoas de jogos ou só pessoas de design, por exemplo, que vão fazer o mesmo jogo. Pode ser interdisciplinar, como a Débora falou. E depois disso... O pessoal que mais se dedicou, o pessoal que mais trabalhou na Game Jam vai receber um prêmio. Assim como os vencedores dos campeonatos de jogos e o Hackathon. E o Hackathon. Ah, então a gente pode dizer que o Game Jam, a ideia é que saia ali pelo menos um protótipo de um jogo. Sim. Desenvolvido ali na hora também. Correto. É o mesmo formato do Hackathon, porém voltado para o desenvolvimento de jogos. Sim. Muito legal, né? E aí essas três atividades são voltadas somente para o público interno aqui da Barão, é isso? Correto. É isso. Muito legal. Essas atividades eu acho que dão uma tonalidade bem, bem interessante para o evento, né? Uma oportunidade de integração, justamente, e de desenvolvimento profissional mesmo, né? Isso tudo, pessoal, foi só segunda-feira ainda, hein? Então. Aí então, na terça-feira, a gente vai ter aí um evento com startups, né, pessoal? Vai ter uma apresentação aí com 3 startups, depois uma mesa redonda. Quem pode falar um pouquinho melhor sobre isso? Sim, na terça-feira temos, então, a apresentação de empreendedorismo, startups e inovação, com o pessoal da BeBlue, Fish Tank e Celiad. São 3 startups aqui de Ribeirão Preto, né? Isso. E é bem legal, eles se disponibilizaram a vir aqui falar sobre isso, fazer essa apresentação, essa mesa redonda sobre esse tema, né? Que é uma coisa bastante cara pra gente também aqui nos cursos de tecnologia. É, salientar que essa cultura startup está muito forte aqui em Ribeirão, até pela presença do Supera Park, lá o Parque de Inovação Tecnológica, e a gente aqui na Barão, com a intenção dessa integração dos cursos, é exatamente isso, fomentar cada vez mais essa cultura startup, que está crescendo muito. A gente já tem startups as próprias startups que virão aqui são startups expressivas, já estão escalando, né, já tem uma escalada legal assim, em outros mercados, em outras cidades também. Então, assim, é essa cultura que a gente quer trazer cada vez mais para dentro da Barão. Muito legal. Aí vai ter também uma divulgação do Founders Institute, que apoia aí essas startups. Isso, nascendo, é um instituto, né, de fomento à cultura startup e empreendedorismo. Vai ser bem legal. Lá então, do Vale do Silício. Muito legal. Isso é legal. Eles são lá do Vale do Silício. E eles têm um capítulo aqui no Brasil, né? Muito legal. E aí, na terça-feira, no mesmo horário, a gente vai ter um outro evento, né? Que é a palestra física aplicada a jogos digitais com o professor Diogo Porfírio de Castro Vieira. Então, pessoal, como o pessoal mais antigo, que pegou a grade antiga referente ao curso de jogos, a gente não teve física aplicada a jogos. Então, muita gente acabou pedindo, né, que a gente teve reuniões perguntando qual era o interesse dos alunos de cada turma. E muitos alunos dos cursos que estão no terceiro e quinto semestre e acabaram não tendo física aplicada em jogos. Legal. Onde o professor Diogo, ele tem o conhecimento. O professor Diogo é especialista na área, né? Sim. Prata da casa aqui da Barão, e vai dar essa palestra. Então você escolhe, ou você vai para o empreendedorismo, ou você vai para o física aplicada a jogos digitais. E depois do coffee break muito chique, vai ter a continuação do campeonato de games, certo? Na verdade, vai ser o início, né? Ah, vai ser o início? O início dos campeonatos. Então, daí, depois do coffee break muito chique, vai ter o início do campeonato de games, que começou na segunda-feira? Na segunda-feira seriam as inscrições para participar do Game Jam ou do campeonato de jogos. Entendi. Aí na terça que o bicho começa a pegar. Aí na terça-feira que começa o campeonato. O pessoal mesmo começa a ir fantasiado, com armas, se matar, né? É. Por aí. Muito legal. Aí, na quarta-feira, dia 10, a gente vai ter uma palestra sobre Arduino, com o João Guilherme, da Escola de Inventor, né? Tem um tema que está bastante em alta também, né? A utilização dos hardwares para fazer integrações inteligentes também, né? Sim, o pessoal da Escola do Inventor, eles usam uma metodologia de ensino ativa, que é o que chamam hoje de mão na massa. Então, os alunos terão a oportunidade de aprender um pouco mais sobre Arduino, o que é o Arduino, como pode ser usado e como programar em Arduino de uma forma mais prática, né? Eles usam uma apresentação bem lúdica, com a participação dos alunos, mais um esquema de oficina mesmo. Muito legal. E aí tem tudo a ver com a cultura maker, né? Isso. Pega e faça, né? E aí também na quarta-feira a gente tem várias atividades aí no mesmo horário, né? Temos arte em giz com o Samuel Freiria, palestra música, que é uma palestra, né? Outra palestra música em jogos com o Guilherme ABC Ishi, que também já participou aqui do DGCast sobre trilha sonora, e vai ter uma mostra de impressão 3D com a Dan 3D. Quem que pode falar um pouquinho mais sobre essa mostra de impressão 3D aí que vai ter? Denise está com tudo hoje. É, o pessoal da Dan 3D tá em colaboração, em parceria com a Semana Integrada. É, eles são patrocinadores do evento? Sim, são, né? Patrocinadores do evento. Inclusive, eles vão deixar uma amostra, algumas impressoras aqui imprimindo, para que os alunos vejam como é feito tanto o desenvolvimento de um arquivo em 3D antes e depois da impressão, né? Como é feito. E aí essas atividades então vão das 19h30 até as 21h, com o coffee break seguido aí do campeonato de games. Ele continua, né, do dia anterior, e aí começa o campeonato de speed paint. Que é esse tal desse campeonato de speed paint? Pelo que eu ouvi falar, pessoal, pelo que eu não sei, né? Não, vai ser tipo um concurso que o pessoal vai escolher um tema e vai fazer uma ilustração, um desenho, alguma modelagem assim, num espaço de tempo. Né? E aí eles vão ver qual que foi o resultado e fazer uma pontuação. Eu não sei se vai ser esquema de concurso, eu não lembro isso. Vai ser concurso também? É, vai ser o campeonato, então. E aí vai ser... Não que todo mundo vai sair desenhando que nem louco correndo, não. É só pra ver o que dá pra fazer no menor espaço de tempo. Legal, um desafio que envolve não só a criatividade, mas com a pressão de fazer. Sim, exatamente. E a técnica também de cada um, né, que vai aplicar. Muito legal. Aí então na quinta-feira, dia 11, a gente tem as três primeiras atividades. O hands-on, arte 3D, com o professor aqui da casa também, o Flávio Nove. A palestra sobre inteligência artificial com o Evandro Barros. E novamente a mostra de impressão 3D com a Dan 3D. E é bem legal, uma palestra sobre inteligência artificial, que é um tema que está bastante em voga também, né, na área de tecnologia. E depois vai ter show, né, com banda e food trucks aqui na unidade Itatiaia da Barão, a partir das 21h, na quinta-feira então. E esse é um evento aberto, não precisa de inscrição, né? Ao contrário das outras atividades, que é preciso estar inscrito. E inclusive algumas delas, que são somente para o público interno, para os alunos da Barão, essa é aberta para o público geral. É só chegar, né? Tá na quinta-feira, quer curtir uma banda, comer um ranguinho no food truck, só vem aqui para Barão, vai ter cerveja também, né? Então é só aparecer aí que vai ter o show. Vai ter vários food trucks aqui na frente, vai ter banda ao vivo, então vai ser bem legal. Aí é aberto ao público e é interessante todo mundo participar. É legal, a gente fez na semana de design em 2016, a gente fez também, né, música ao vivo com os food trucks lá, aqui na frente da unidade, foi muito legal, né? O momento que, depois de ter toda a experiência rica das palestras, a gente vai lá e confraterniza um pouco, fica muito, muito legal. E para finalizar, na sexta-feira, dia 12, aí não aqui na Barão, não aqui na Unidade Itatiaia, mas lá no espaço FENAC Café, né, do Ribeirão Shopping, a gente vai ter também algumas atividades. Novamente o professor Flávio Nove volta fazendo uma live de modelagem 3D, né? E isso das 19h30 até as 20h, e a partir das 20h a gente tem aqui apresentações e premiações. Aí eu queria que vocês explicassem um pouco o que vai ser isso. Vai ter a apresentação do Hackathon e do Game Jam, e depois as premiações, né? Tanto do Hackathon e do Game Jam, como também do Campeonato de Games e do Speed Paint. Que é assim, durante toda a semana tem as palestras, né, até as 9 horas, e depois das 9 horas tem os campeonatos de games, mas o pessoal que estiver envolvido com o Hackathon ou com o Game Jam vai estar desenvolvendo o que eles precisam desenvolver. Aí, na sexta-feira, tem a apresentação do que eles fizeram. Eles vão apresentar o produto desenvolvido ao longo da semana. E vai ser feita a premiação, tanto dos campeonatos quanto do Hackathon, ou melhor, primeiro e segundo lugares, né? Primeiro e segundo lugares. Do Hackathon, do Game Jam, enfim, vão ser feitas todas as premiações. Legal. E aí, depois disso, tem o encerramento do evento, né? Vai ser lá na FENAC mesmo. Isso. Né? E aí, uma semana, então, riquíssima aí de atividades, né? Palestras, workshops, mão na massa, né? Então, é um prato cheio aí pro pessoal que curte essa área de tecnologia e afins poder interagir aqui. Então, repetindo, as inscrições são pelo site da Barão, né? Custa R$10 para o público interno, né, Jéssica? Isso, são R$10 para o público interno e R$30 para o público externo. Aí o site da Barão é barão.br. Barãodemauá.br. Isso, né? barãodemauá.br, e vai ter um banner lá da Semana Integrada da Tecnologia. Legal, então, pessoal, acessa o site, também pode acompanhar o evento no Facebook, né? Dos dias 8 a 12 de maio, a primeira Semana Integrada de Tecnologia aqui da Barão. Bom, essa foi a programação. Agora eu quero aproveitar que vocês estão aqui e falar um pouquinho também da organização do evento, né? Que é uma coisa muito, muito legal que acontece. Esse envolvimento, essa integração aí, desculpa repetir o termo, né? Não agora das áreas multidisciplinares, mas também entre estudantes e professores. Aí queria que vocês falassem um pouquinho dessa experiência, né? De mesclar professores e estudantes na organização do evento. Olha, na verdade, a intenção do corpo docente é que as semanas sejam promovidas pelos próprios alunos. Os professores, os coordenadores, a gente entra mais para dar o suporte. Então, são os alunos quem escolhem as palestras que querem ter, são os alunos que muitas vezes vão atrás dos palestrantes, que organizam os eventos, né? Os campeonatos, são os alunos que vão estar organizando. Tudo isso é do aluno. A semana é feita para o aluno, pelo aluno. E isso, se parar para pensar, é essencial, né? Porque são eles que vão aproveitar o evento, curtir o evento, né? Então, tem que ter a cara deles, né? Sim, os alunos feito pesquisa, né? Pelos no caso, representante de sala. A gente pergunta para todos os alunos o que você tem interesse. E, geralmente, a gente sempre entra num conceito de que todo o que a sala, o que o curso sempre quer. Mas voltado, que seja voltado para a gente, também voltado para todo mundo, porque é uma semana integrada. E a coordenação é sempre bem aberta para tudo o que a gente quer. Os professores sempre disponíveis também para arrumar palestrante, para deixar que seja com a nossa cara. E essa semana vai ficar bem legal, porque vai ser a cara de todos os cursos. Porque vai ser uma semana integrada. Muito legal. E aí também foi nessa onda de envolver os estudantes para que eles promovam o evento, que foi desenvolvido também... foi um concurso, Paulo, para fazer o logotipo da semana? Isso, a gente lançou um concurso para os alunos do design. A gente sempre faz isso, a gente já fez com a própria semana do design. E nada mais justo que eles criarem aqui, né, toda a produção, tanto da organização, isso faz parte da integração também, né? A gente fazer esse concurso para a criação do logotipo do evento. E aí o Milton está aqui para falar que ele está representando o grupo aqui que fez o logo e que foi o vencedor. Legal, Milton. Então eu queria que você falasse um pouquinho qual que é o problema que vocês receberam, né, e quais as soluções que vocês escolheram para resolver esse problema. Bom, a gente tinha que desenvolver o logo para a Semana Integrada, né, um logo que remetesse aos quatro cursos, né? Então, design gráfico, jogos digitais, ciência da computação e análise e desenvolvimento de sistemas. Isso. Quantos integrantes são no grupo, Milton? Nosso grupo? No nosso grupo são 6 integrantes. Então fala o nome deles aí para dar para dar uma moral para eles, né? É o Alexandre Menezes, é o Bruno Garcia, o Bruno Manderley, a Rosana Pisa, eu, né, Milton, e o Hugo Sestari. Legal. E aí vocês fizeram o Ai Coração Semana Integrada. Mais ou menos isso. É igual o Milton Glaser. Porque aí, para quem não pegou a referência, né, que eu brigo com o Milton, que ele tem nome de designer, porque o Milton Glaser é o designer responsável pelo que ficou conhecido como logotipo da cidade de Nova York, né? Que é o Ai Coração NY, né? É, isso mesmo. Mas não foi, né? Não, assim. Diferente, né? O nosso logo surgiu até ao contrário, né? A gente pensou no símbolo primeiro, e aí como já é um símbolo tradicional, a gente tentou procurar outras referências para dar uma diferenciada, né? Então aí a gente... porque o logo é para quem for ver depois, vai ver que é um... A gente vai colocar aqui no site do DGCast para quem quiser... É um símbolo power, né? E aí já é meio batido, então a gente tinha que dar uma diferenciada. E aí quando a gente foi pesquisar sobre esse símbolo, a gente acabou descobrindo que ele já é uma síntese sobre números binários. E aí que a gente se deu conta que, mais do que o símbolo de power, o que tem em comum todos os cursos são os números binários, porque imagens... programas, jogos, são tudo feitos de números binários. O símbolo, né? Power, para quem também não está visualizando ainda, é aquela... É um zero com um, né? É um zero cortado em cima com um unzinho entrando dentro ali, né? Que é o botão de liga e desliga de todos os computadores, algumas tomadas até, né? Eletrodomésticos. Tem atrás, nas costas do ser humano também, né? Alguns precisavam ter. E aí, partindo dessa ideia de que tudo é feito de número, a gente também acabou fazendo uma referência a Pitágoras, que é o pai da matemática e da geometria. Ele poderia ser muito bem o patrono dessa semana, né? Já que... E aí a gente também faz uma referência com o pessoal dos jogos, porque o símbolo, da forma que a gente cortou para ele fazer referência aos 4 cursos, ele também lembra o jogo Gênios, que foi o primeiro jogo eletrônico do Brasil, né? E aí ele também faz, acho que a referência com o pessoal do Ciência da Computação, porque ele também foi um dos primeiros jogos desenvolvidos para MSX, que ele foi desenvolvido em Base, né? Muito legal. E aí, aqui um detalhe. Mas vocês me conquistaram com aquela tipografia lá que vocês escreveram na primeira semana da Barão. Não é a primeira semana? O que está escrito ali embaixo do logo? Semana Integrada da Barão, a tipografia que vocês utilizaram, eu já olhei ali e já fiquei... Mas aquela ali foi a parte mais complicada. Quem acabou ajudando a gente foi o Nabas, o professor Nabas e o Gibia. Não é Helvética, no caso, né? É Roboto. Mas daí vocês usaram a Roboto com serifa, né? Acho que eu tô... No texto complementar ali. Aí vocês usaram a Roboto com a Slab, né? É quando eu olhei aquela egípciazinha ali, aí eu já falei, já me conquistou. Obrigado, Navas. Agradece o professor, né? E aí acaba propiciando essa experiência, né? Que o pessoal que organiza, os estudantes, crescem com essa organização, porque vai atrás, faz contato com os palestrantes, tem que pensar em várias questões de logística, né? Para poder organizar. E o pessoal, no caso do design que fez o logo, tem essa experiência de poder criar um logotipo, um sistema de identidade para um evento significativo, né? Sim, já acrescenta muito no nosso portfólio, né? Ainda mais que é uma coisa que vai ser usada realmente, dá uma importância muito grande para o nosso trabalho. E aí vai ter uma camiseta do evento também, né? Ah, sim. A camiseta da Semana do Design 2016 foi um fetiche, né? Acabaram todos os estoques, todo mundo quis, depois, tem um sobrando dessa aí. Não tem, infelizmente. E ninguém queria no começo, né? Só um desabafo aqui cá entre nós, ninguém queria fazer. E depois que foi feito, aí todo mundo queria a camiseta, porque ficou realmente linda, né? era uma outra arte feita por um grupo de estudantes também, ficou linda, né? Só complementando com o Milton falando sobre o portfólio, é uma coisa que realmente aconteceu, né? Foi bem rápido, né? O concurso, a gente não teve muito prazo, mas isso aí faz parte do dia a dia do mercado. Então não tá nada fora. Na verdade, isso foi planejado para eles sentirem uma simulação real, né, Paulo? E realmente vai ficar para os próximos agora. Então agora a gente já tem um logo e agora a gente vai só trabalhando. Nos próximos a gente vai trabalhando as artes diferenciadas. Faz uma arte diferente para cada edição. Exato. Muito legal. Bom, pessoal, já estamos chegando ao fim do nosso programa. E aí, queria que vocês resumissem tudo isso de um modo bonito e empolgante. Convido o pessoal aí para participar do evento. Quem quer fazer um resumo final aí da nossa conversa? Ah, eu gostaria de convidar todo mundo, né, tanto o público interno quanto o público externo, para vir mesmo participar, porque vai ser muito rico em conhecimento. Vai ter várias atividades boas, palestras profissionais e que vai enriquecer de tudo quanto é forma para o pessoal. E que venham, participem, tenham bastante fome de conhecimento. Muito bom, isso realmente foi bonito e empolgante. Bom, pessoal, então quero agradecer a Jéssica, Débora, Denise, o Emerson também que está aqui, sem microfone, tadinho, a cara dele lá, tá quietinho no canto, você parece cachorro quando faz besteira e você dá bronca nele, ele faz cara de coitado, você parece dar bronca. Hugo, Milton, Paulo, mais alguém quer falar alguma coisa? Lembrar então, as inscrições pelo site da Barão, certo? barãodemauá.br, procura o banner lá da Semana Integrada de Tecnologia. Tem um evento no Facebook também, então procura lá, Semana Integrada de Tecnologia, tem um evento, você pode interagir, né? A gente vai colocar esses links no post aqui da publicação, do episódio, vai ter o link para inscrição no site e para o evento no Facebook também. Então, obrigado mais uma vez, pessoal, agradecer também aos nossos ouvintes, que escutam o DGCast, compartilhem aí nas redes sociais e a gente pede, se você quer acrescentar alguma coisa para essa conversa, comenta aí no Facebook, no site, manda um e-mail pra gente e se você acha que mais alguém possa se interessar pelo DGCast e por participar da Semana Integrada de Tecnologia, compartilha também o episódio com essa pessoa, quem sabe ela não venha se juntar a nós. Então, DGCast fica por aqui, aquele abraço, tchau coletivo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau. O DGCast é uma produção do curso de Design Gráfico do Centro Universitário Barão de Mauá, em Ribeirão Preto, São Paulo, coordenado pelo professor Guilherme Torres. Nossa equipe é formada por alguns dos nossos estudantes. A edição é feita pelo Alisson Ambrosio, a redação e a publicação dos episódios são feitas pela Letícia Figueiredo, criação de imagens e produção de pautas ficam a cargo do Emerson Stark, a supervisão e a produção são feitas por mim, Alberto G.P. Oliveira, a identidade visual foi criada pelo professor Giba e a trilha sonora é de autoria do Daniel Piquet, que não é nosso estudante. Você pode baixar essas e outras músicas no site dele, danielpiquet.com. Mais detalhes e as notas sobre esse e outros episódios você encontra no nosso site dgcast.com.br. DEGECAST. Você também pode deixar lá seus comentários, compartilhando suas opiniões com a gente. De novo, é dgcast.com.br. Envie sugestões de pauta, críticas e comentários também pelo e-mail dgcast@gmail.com. Visite e curta nossa página no Facebook, é facebook.com/dgcast. Conheça e siga também nosso perfil no Twitter, é twitter.com/dgcast ou @dgcast, onde a gente compartilha dicas e leituras especialmente selecionadas sobre design, comunicação e tecnologia. Eu recomendo fortemente que você assine o feed do podcast no iTunes ou, melhor ainda, no aplicativo de podcasts no seu celular. É só fazer uma busca por DGCast e se inscrever no nosso canal. Aí você passa a receber os novos episódios automaticamente no conforto da sua telinha. Aproveita e já qualifica o DGCast na loja do iTunes, dando quantas estrelinhas você acha que a gente merece. Isso ajuda bastante na divulgação do programa. Novos episódios são publicados quinzenalmente às quintas-feiras. Obrigado pela companhia e até o próximo programa.